história da música e do bandido, que um dia se encontraram por acaso e formaram um novo ciclo. Juntos construíram um mundo onde tudo era muito lindo, mas a inveja que veio disfarçada acabou tudo destruindo. Meu sangue, era eu e você, meu sangue. Meu sangue, meu sangue, sempre vai ser eu e meu sangue. Meu sangue, meu sangue, era eu e você, meu sangue. Meu sangue, meu sangue, sempre vai ser eu e meu sangue. Meu sangue, meu sangue, era eu e você. Era eu e você pra sempre. Tudo que eu fazia eu pensava na gente. Era como se nada mais importasse, que se exploda se o mundo acabasse. Procurar no rádio a canção dos Paralamas, procurar seu corpo em minha cama. Aonde quer que eu vá, eu levarei você. E mesmo quando os olhos se fecharem, eu poderei te ver. Junto os detalhes que sobraram de um tempo bom, e o mal do século cê sabe que é a solidão. E não há nada que eu possa fazer. E eu, romântico demais, não percebi o breu que te levou pra longe de mim, me deixando a deriva no mar. E eu me perdi, largo minha mão como quem larga a mão de um afogado. Me tomou o futuro e me jogou no passado. Meu sangue, era eu e você, meu sangue. Meu sangue, meu sangue, sempre vai ser eu e meu sangue. Meu sangue, meu sangue, era eu e você, meu sangue. Meu sangue, meu sangue, era eu e você. Você, você, não precisa me temer, meu sangue. Você, você, eu sempre estarei com você, meu sangue. Você, você, e quando tudo escurecer eu estarei com você. Você, você, eu estarei com você, meu sangue. Cabeça diz que não, os olhos fitam o horizonte, mas os pés na escuridão. Meu sangue, era eu e você, meu sangue.